Autorizou 6 mil descendo para 4 mil, gol no 643. Gente, gol no 643, inicia redução 180 nós, ainda está para 3 mil pés. 180 para 3 mil no 643. estabilizado? Ainda não, localizador agora, 5716. Gente, complete final, torre 186, bom pouso. 186, Breno. Torre Salvador Web 5716, boa noite. 1643, reduza 1 para 1970 nós, ele seguiu o tráfego da Webjet, está agora 8 milhas à sua frente, já bastante reduzido. Desce para 2 mil pés, aposto estabilizado. 1970, 2 mil pés, gol 1643, reportará estabilizado. Solo trip 5344, livrando à direita. A equipe deve ingressar na Kilo para o pátio 3, Alfa e Kilo pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, trip 53, 44. Solo, por gentileza, a posição de parada do trip 5344. Estou informado aqui pela infraero, posição 3. Posição 3, muito obrigado. Não decolou, os dois três, chama o controle em 19-8, boa noite. Obrigado. Web 57 no meio, checa o trem, pouso livre 1-0, vento 80 graus, 1 dos genais. Livre, pouso 1-0, 57 no meio. 9971 no contato radar, voa para o 360, saída da EL. Autoriza da EL, Leda? Após 2 mil pés, autorizada a prod da EL, sideral 9971. Da EL após 2 mil. Estabilizado, gol 1643. Gol 1643, complete final, reduza para aproximação, torre 1186, bom pouso. 186, obrigado, boa noite. Oi, boa noite, gol 1643. Gol 1643, boa noite. Número 2 para pouso, continue aproximação, 80 graus, uma dúzia nós, gol 1643. 1643, gente. 7 no meio, seu solo aos 25, libera a direita, solo 29. Direito 209, 7 no meio. Boa noite. Boa noite. Solo, Salvador, boa noite, Web 57, no meio, livrou. 19, pista no zero. Visual baixar travado no 643. Beijo. São meia dúzia. Alfa, quilo, pátio 3, pátio 1, posição meia dúzia. 57 no meio. Posição do 57 no meio, senhor? Pátio 1, posição meia dúzia? Correto, meia... Não, desconsidera a informação. Corrija, pátio 3. Meia dúzia, pátio 3. Pátio 3, meia dúzia, 57 no meio. Salvador, gol 1020, muito bom. Golo 1020, sem identificação, autorizado chegada a mar e desça para o 050. Chegada a mar, 1050, Golo 1020. Já presente, autorizado para o dia ITAP para o Golo 1020. Para o dia ITAP, Golo 1020. Golo 1020, confirma indicada. 2809, Golo 1020. Pode manter, 280, reporte para início de redução, Golo 1020. Para início de redução, mais 40 milhas, Golo 1020. Então, está autorizado a manter 280. Golo 1020, desça para 3 mil pés, ajuste 1010, livre da restrição de altitude em TAP. Está livre da restrição de altitude em TAP, desça direto para 3 mil pés, Golo 1020 com 1010. Gente, mantendo a velocidade, reporte para início de redução. Voltarei. 3, boa noite, prossiga via Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter Juliette, Golo 643. Da Web, senhor? É, aguarde o Web na Alfa e corrigindo a informação do ITAC, será via Alfa e Kilo. O trecho da Alfa entre a Juliette e a Delta está impraticável. Ok, Alfa e Kilo, Gol, no 643. Gente, confere ainda na escuta do controle de salvador, sideral 9971. Blue Panorama 3370, are ready to copy? Ready to copy, Blue Panorama. Clear to Lima, India, Mike Charlie, flight level 310. Via Upper Whisk 5H until Recife, and then Upper Romeo 551, and then in accordance with your flight plan. After takeoff, runway 10 left turn, Papa Uniform Charlie Alpha departure, Aracaju transition, Alpha Romeo Uniform transition, Salvador departure 119 decimal 8 and Skunk 5110. Okay, we are clear to destination, Lima, India, Mike Charlie, flight level 310, Uniform Whiskey 58, Romeo 551. Then after takeoff, left turn to left turn. Standard instrument departure is Papa Uniform Charlie Alpha. Say again after, and the spoke is 5110. The departure is Papa Uniform Charlie Alpha, and transition is Alpha Romeo Uniform. Okay, Papa Uniform Charlie Alpha, standard instrument departure, Alpha Romeo Uniform transition, spoke 5110. Feedback's correct, report to startup and pushback. I will call you, thank you. Chegou no 643, a posição 4, pátio 1, autorizado táxi via pátio 3, ingresso pátio 1 também autorizado. Change para 4, gol no Salvador, boa noite, da 3226, descendo, parou no 70, informação Tango. 3226, sendo identificação, autorizado chegada Mari, desce e mantém o 060. 060 na chegada Mari, 3226, possibilidade de WhatsApp, ele é presente? Mantenho o perfil, autorizado Mari, ele é presente. Autorizado Mari, ele é presente, dentro 3226. Obrigado, Jorge Champo. Então, pelo momento, 192 milhas ainda com Recife para a descida. Uno 020, desça para 2000 pés, ajuste 1010, livre LS, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado em LS, Uno 020. Autorizado para o DITAP. Prod DITAP 3226. Controle 3226. Prossiga. Poderia passar ITAP acima de 220 nós? Autorizado. Rotando 3226. Grato. Atingindo o 050, gol 1714. Sente, gol 1714, desça para 3000 pés, ajuste 1010. 3000 pés com 1010, o gol 1714. Plan 3226, desça para o 050. 050, 3226. Dado interceptar o localizador, o gol 1714. Autorizado. Desça para 2000 pés, ajuste 1010. 2010 vai informar interceptando o localizador, gol 1714. LS, Gol 1020, visual. Gol 1020, complete final, torre 1186. Bom trabalho. Gol 1714, livre LS, reposto estabilizado. Portaria estabilizando, Gol 1714. Muito boa noite. 020, boa noite. Informe checado, pista 10, 70 graus, 10 nós, 1020. Ô, parei. Livre pouso no 0, 70 graus, 10 nós, 1020. Livre pouso no 020. São 3226 dessa via para 2000 pés, ajuste 1010. Via para 2000, 1010, 3226. Torre 1714 estabilizado? Afirma, estabilizado. Complete final, torre 1186, bom pouso. 1186, obrigado, bom trabalho. Ô, controle, poderia passar ITAP abaixo do 50, 3226? Autorizado, TAM 3226, livre LS, reposto estabilizado. Muito grato, reportaria estabilizado. O 1714, boa noite. Boa noite, continue aproximação no zero. O vento 70 graus, uma dúzia nós, Gol no zero, ou no 714. No 714. No 020, solo os 46, libera a direita, solo 119. 46219, Gol no 020. Paulo, Salvador, boa noite. Gol no 020, Livrona, escuta. Pelo 020, Alfa, Equilo, ingressa pátio 3, após pátio 1, posição 13. Alfa, Equilo, pátio 3, após pátio 1, posição 13, gol no 020. Livre pouso para o gol 1714. Firmo, livre pouso no 070 graus, 12 nós no 714. Tente, livre pouso no 714. Quatro solo aos 49, libera direito, táxi. Chama só Leão 29 para o táxi no 714. Torre 186, bom pouso. 186, obrigado, até mais tarde.